Boa Nova, produtos de altíssima qualidade, fresquinhos, saborosos e muito seguros. Leite pasteurizado integral e desnatado, manteiga extra com sal, requeijão cremoso copo de 200 gramas, requeijão tablete 200 gramas e 450 gramas, doce de leite e queijo Minas Frescal. Boa Nova não é só uma marca, mas a coletânea de momentos felizes e tem levado de geração a geração tudo aquilo que é mais saboroso para nossa mesa. Os deliciosos produtos Boa Nova você encontra nos melhores estabelecimentos comerciais da região. E agora em nossa loja localizada ao lado do laticínio. Sempre com produtos fresquinhos e de qualidade e com excelentes preços. Além dos produtos Boa Nova, também trabalhamos com os produtos Vitalate. Venha nos fazer uma visita. Rua Boa Ventura José Soares, 145, no bairro Canteiro, em Valença. Telefones 24-2453-5200. WhatsApp 24-99963-6892. Produtos Boa Nova. Qualidade do campo para a sua mesa. Nós da Rádio Cultura de Valença agradecemos a você, ouvinte amigo. Graças a você somos a emissora de rádio oficial mais ouvida no rádio e agora também na internet em Valença. Liderança absoluta na rede, no streaming. Diversas casas, carros e estabelecimentos comerciais sintonizam hoje a Rádio Cultura no rádio ou pelo nosso site www.radioculturadevalença.com.br ou pelo nosso aplicativo, que você também pode baixar de graça na Play Store. A Rádio Cultura está com você no seu celular, computador, tablet, notebook ou smartphone, 24 horas por dia, com muita música e informação onde você estiver. Rádio Cultura de Valença, a líder absoluta em audiência no rádio e na internet em Valença. O nosso muito obrigado, Rádio Cultura de Valença, o som que te deixa de bem com a vida. ZYJ493, Rádio Cultura M de Valença. Conectada em você, a emissora que deixa você de bem com a vida. Olá, família Cultura. Eu sou Fabiano Farias. Você pediu sua música pelo telefone 2453-6485. Pelo nosso Zap Zap 24-98819-0064. E ouve agora nas 15++. Participe também pelas nossas redes sociais. Você está ouvindo? As Mais Mais. As Mais Mais. Seguindo por aqui com as 15 Mais Mais, de número 7, tem Henrique Juliano, A Maior Saudade. Balada Não Beija, Hugo Henrique. E ainda Vini, Matheus Fernandes, Coração Cachorro. Segue por aqui as 15 Mais Mais. As Mais Tocadas, no seu rádio. As Mais Mais. Tô indo, a gente se encontra amanhã, porque amanhã tem mais as 15 Mais Mais. Até amanhã, tchau. Bem Mais Músicas. Número 1. Sereia tão simples, por uma pedra em cima desse amor. Seria tão bom olhar pra você e dizer: acabou. Mas meu coração te quer do meu lado, mesmo sofrendo, sendo maltratado. Não tem quem segura o coração apaixonado. Eu bebo cerveja, a minha cama é a mesma.

pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Anuncie na Rádio Cultura de Valença. Entre em contato pelo Zap Zap 988190064. E atenção! Agora você pode receber os deliciosos produtos Boa Nova em casa ou no trabalho. Faça o seu pedido através do aplicativo Delivery On. Marmoraria Triângulo, tudo em mármores e granitos, nacionais importados, mão de obra qualificada. O melhor para sua obra você encontra aqui. Pias, pisos, soleiras, bancadas, revestimento de túmulos e muito mais. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Marmoraria Triângulo, pontualidade na entrega, atendimento de qualidade. Na Avenida Geraldo de Lima Bastos 500, Monte Douro, em Valença. Telefones 2453-3670 ou WhatsApp 988577264 e filial em Rio Preto, na Rua São José 158, em frente ao cemitério de Rio Preto. Telefone 32-3283-1194. Marmoraria Triângulo. Mago Bike, o lugar certo para a sua bike. Venda de bicicletas, peças e manutenção de bikes em geral. Temos toda a linha de bicicletas de todos os tamanhos, infantil e adulto, do aro 16 ao aro 20. Temos bike aro 29 alumínio, do tamanho 15 ao 21. A pronta entrega! Parcelamos a compra da sua bike em até 10 vezes no cartão. Aceitamos todos os cartões. Faça manutenção preventiva da sua bike na Mago Bike, na Rua Antônio Rocha, 73, ao lado do campo em João Bonito. Telefone 2452-8446 ou WhatsApp 24 999 79 1514. Tem super promoção para o Dia das Crianças. Bicicleta infantil aro 16 por apenas 589 ou em 10 vezes de 58,90 no cartão. Mago Bike,